mate gaúcha, eu também quero provar. E dá pra cá esse mate gaúcha, eu também quero provar. Quero a saudade do peito gaúcha, com esse trago tirar. O amargo doce que sorvo penetra em meu coração. E até parece que é o gosto do pago gaúcha. Encontrou no chimarrão. Parece o gosto do pago que encontrou no chimarrão. Pago gaúcha, cê vive triste a vagar. Estando longe do pago gaúcha, cê vive triste a vagar. Mas o sabor desse mate gaúcha muita alegria me dá. Parece a alma do pago mostrando minha tradição. E é por isso que canto contente gaúcha, ao voltar ao rincão. Por isso canto contente ao voltar ao rincão. Moreno gaúcha é quem me causa paixão. O teu semblante moreno gaúcha é quem me causa paixão. E tua boca vermelha gaúcha repuxa meu coração. O teu aroma selvagem é quem me traz alegria. E vamos chimarreando ao largo enquanto a chaleira chia. E vamos chimarreando enquanto a chaleira chia.